Voo 370 via Brasil 10. Decola da pista 10. Primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 8. Aciona 5060, Gol no 805. Para sair da Puca, transição? Puca, transição Zipar, Zulu, Índia, Papa Alfa, Romeo. Autorizado 370, Natal, decola da 10, curva esquerda, saída Tuca, é Puca, transição Zipar, controle 1198, transponder 5060, Gol no 805. 5060, acontecimento correto, afirma saída Puca, Papai Uniforme Charlie Alpha, portão 62, estime pronto para posicionamento no 805. Puca, transição Zipar, Gol no 805. Azul 4062 estabilizado, localizador? Afirmo. Azul 4062 está a 2 milhas de marcador externo, chame torre 118 decimal 95. 1895. Boa noite. Boa noite. Para o táxi, o voo 896 com 82 a bordo, 2 horas e 36, Fortaleza. Torre Salvador Azul 4062, uma milha de externo. 64062, chame trem baixo travado avistando 4062. Golo 896, informações copiadas, 08 a bordo Fortaleza, correção 82 a bordo Fortaleza 0236. Táxi aprovado, parte Juliette Alfa, ajuste no 01. Chame pronto protocolo de pontos para a pista 10, Golo 896. Pátio Juliette Alfa 1011. Ponto de espera 198. Ponto de espera nessa mesma frequência, senhor. 1862. 1895. Ok. Baixou e travou azul 4062. Azul 4062, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 7 a 0 graus, 1 no 0. Livre pouso, pistão 0, 4062. Oi, eu vou 1994 no 02, tá pronto, puxa estrada. Do 2 aprovado, senhor, chame táxi 1994. E chamará, 94, obrigado. Torre Tandre 520 para o táxi, 179 a bordo, 2 horas e 36, alternando Recife. Então 3520, de passagem ao Boeing da Gol, direção ponto de espera. Após, como número 2, livre Juliette Alfa, ajuste 1-0 no 1. Chame pronto para decolar de ponto de espera 10, então 3520. Sim, 3520, posso passagem da aeronave da Gol, livre táxi, ponto de espera. Pode confirmar o vento para o azul 4062? Vento 070 graus com 1-0 no 0. Obrigado. Gol 296. 896 Lima, Tempestra 0. A linha e mantém 1-0. Azul 4062 no solo 36, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi autorizado Alfa Kilo, parte 3, nesta frequência 4062. Alfa Kilo, parte 3, nossa escuta. Azul 96, livre Liane, decolar, pistola 0, vento 08, 0 graus, com 1, 2 nós. Livre decolar, pistola 0. Portugal 024, stand 1-1, ready for push and start. Push and start approved, 024, Chrome, we're ready for taxi, sir. Call you for taxi, yeah, Portugal 024. Tantric 520, pronto para decolagem? Negativo, 3520. Pronto para decolagem, 3520? Não, negativo, no momento, 3520. Tá ok. Para táxi 1994 com 177 a bordo, 2 horas e 19, alterna Salvador. 1994, autorizado Indy Alpha, ponto espera pistola 0, ajuste 1010 agora. Chame pronto para decolagem, ponto espera 10-1994. Ok, Indy Alpha, ponto espera da 10 com 1010 agora, 994 informará. 1896, decolou aos 39. Chama agora o controle em 1-9, decimal 8, senhor. Tenha um bom voo. 198, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 1896. Com 1896, contato radar na decolagem, subata nível de voo 370, saída PUCA. 370, PUCA. Torre Salvador, gol 1805, Taro Gate 6, solicitam pushback e acionamento. Meia dúzia, voz para o posicionamento no 805. 1805, deverá aguardar aproximadamente 3 minutos, ok? É, podemos acionar na posição em função da refrigeração, gol 1805? Ah, afirmo, senhor, eu tenho um Airbus da Portugal já quase se terminando o pushback no 11, deve me chamar para o táxi, assim que mesmo passar, eu libero o seu pushback no 805. Podemos então acionar a posição e aguardar? Ah, afirmo, senhor, afirmo, autorizado. Vai acionar, agora no 805, vai chamar para o push. Torre 3520, pronto, ponto zero. 3520, linha decola, pistola 0, vento 070 graus, 109. Linha decolar no 03520. 994, ponto 0, 0, 0, 0. 71994, após emissão, rolagem do aeroporto da TAM, ali mantém a 10, senhor. Ok, após rolagem do TAM, ali mantém a 10, chegou no 1994. Airport Jules 024, request taxi. Airport Jules 024, clear taxi via main apron to Juliet and Alpha to the link point for New York 0, Tunisian 010. Call me ready to departure, holding point for New York 0, Portugal 024. Juliet Alpha, holding point 10, copy to NH 1010, we'll call you ready, holding point 10. Do Colosso 43, chama agora o controle 119.8, senhor, bom voo. Graças, uma boa noite. Uno 805 da Gol, em coordenação com a equipe de solo, o Portugal passando a cauda em aproximadamente 20 segundos após o mesmo livrar, tem livre pushback, chame táxi, 1805. Após o Portugal, está livre, boa noite, 1805. Papatango, Kilo Romeu Oscar. Está 6 milhas para ingresso na terminal Ilhéus. Serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 045. Uno 896, chame Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545-2685, boa. Nove 94, vento 080 graus, com 109, autorizado a decolar pistola 0, voo no 994. Iniciando 990-994. Portugal 024 ready upon anytime. Portugal 024 line up and wait for New York 0, sir. Clear to line up on 0, Portugal 024. Go 1994, the close 46. Chame agora o controle Salvador em 119, decimal 8, senhor. Tenha um bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Go 994. 3, 4, 5. Salvador, boa noite. Bom dia, chegou 994, decolou, tá cruzando 1.800 pés. Gol 1994, contato radar na decolagem, subata nível de voo 350, saída Puca. 350, Puca, o voo 1994. Salvador, bom dia, voo 18 no meio. Com 18 no meio, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH no 0 no 0. Ok, 050, 10 no 0, voo 18 no meio. Control 024, you're clear to take off from the runway 10. Wind is 080 degrees, 09 knots, turn H1010. Copy, H1010, clear for takeoff from runway 10, Portugal Delta. Gol 1994, voe direto Aracaju. Direto Aracaju, gol 1994. 1805, instruções de táxi para com 148 a bordo, autonomia 2 horas e 38, alterna Maceió. 1805, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, ajuste no 010. Chame pronto para decolagem, ponto espera da 10, gol 1805. Pátio Juliette Alfa, chama pronto espera. Ponto espera da 10, boa noite, 05. Portugal 024 airborne at 49er. Contact also of the departure frequency 119.8. Tenham bom voo e boa noite 024. 119.8 é Portugal 024. Muito obrigado e um bom ano também. Boa noite, Portugal 024. Puka with the departure transition passing 1600. Portugal 024, radio contact on the departure, climb for level 370, Puka departure. Clear to climb for level 370 and Puka departure, Portugal 024. Torre Salvador, gol 1805, ingressando na alta, pronto. Gol 1805, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus com 1209. Alinha e decola, gol 1805. San 3520, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 125.45, 126.85, 135.20, obrigado. Gol 805, decolou 53. Chama agora o controle Salvador em 199.8, senhor. Tenha um bom voo. 198, grato, gol 805. Controle Salvador, gol 805, decolou, perfil da PUC. Gol 805, contato radar na decolagem, subata nível de voo 370, saída PUC. 370, saída PUC, gol 805. Uno 994, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 125.45, 2685, gol no 994, bom dia, bom trabalho. Obrigada. Voo 1816, desça para 2.000 pés, Renegano 0, 1-0, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado localizador. Afirmativo, desça 2.000, com 1.010, camará estabilizado, 1819. Portugal 034, fly direct Natal, retique for level 310. Clear to comfort level 310 to Natal, é Portugal 034. 1805, Roger. 1805, Oscar 024, climb Antifa level 310, contact Recife Center 125.45, if unable 126.85. Clear to climb flight level 310 and 125.45, unable 126.85, Air Portugal 024. Good night, again. Gol 1805, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, bom dia, obrigado. Sador, gol 1896. Gol 1896, chame torre 118.95. Confirmando 118.95. Ativa 118.95. Ok, obrigado.